Alerge Serviço. O ônibus de atendimento à população da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio estará nesta semana em diversos endereços. Nesta segunda, 10 de fevereiro, o veículo estará no calçadão de Campo Grande, próximo ao Beco do Seridó. Na terça e na quarta, o ônibus ficará no calçadão de Nova Iguaçu, na Praça de Eventos Rui Barbosa. No dia seguinte, na quinta, o atendimento itinerante volta à capital. A comissão atenderá em tendas armadas no Largo da Carioca e na Praça 15, onde também atenderá na sexta-feira. A comissão também funcionará no sábado, 15 de fevereiro, em Nova Iguaçu, em frente ao Condomínio Paradiso. Nesse dia, os trabalhos se iniciarão às 9 horas da manhã. Durante a semana, o horário será das 9 às 5 da tarde. Os consumidores terão seus casos analisados no local. As questões que não puderem ser resolvidas no mesmo dia serão enviadas online para a sede da comissão. No edifício Leonel de Moura Brizola, na Rua da Alfândega 8, centro da capital. Os consumidores podem ainda se dirigir ao térreo deste endereço, onde estão disponíveis guichês de atendimento à população. O serviço funciona nos dias úteis, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Os interessados em entrar em contato com a comissão para tirar dúvidas ou fazer reclamações de serviços e produtos podem também fazê-lo através do atendimento telefônico. O Disque Defesa do Consumidor é 0800-282-7060. Repetindo, 0800-282-7060. Reportagem Patrícia Poitevin.